É show pra você dançar, Leonardo Salles. Vou pegar você, meu amor. Vou cobri-la de beijos e sentir o seu calor. Vou pegar você, meu bem. Vou roubar seu coração. Vou te prender em meus braços. Eu vou ser sua prisão. Você vai ser minha menina. Não adianta se esconder. Você está na minha mira e eu vou prender você. Vou pegar você, meu amor. Vou cobri-la de beijos e sentir o seu calor. Vou pegar você, de tamanho de lua. Vou tirar a sua roupa e deixá-la toda nua. Vou pegar você, e crau, crau. Você é meu chapeuzinho e eu sou teu lobo mau. Show! Você vai ser minha menina, não adianta se esconder. Você está na minha mira e eu vou prender você. Vou pegar você, meu amor. Vou cobri-la de beijos e sentir o seu calor. Vou pegar você, de tamanho de lua. Vou tirar a sua roupa e deixá-la toda nua. Vou pegar você, e crau, crau. Você é meu chapeuzinho e eu sou teu lobo mau.